Repete. Não, tem que falar de novo quando for dar o play, depois que tu terminar de contar a história da Letícia Spiller. Tá, cara, tem aquela propaganda do Havaianas. Do biquíni verde, aquela. Isso. Aí tá o filho dizendo, minha mãe reclama que só tinha Havaianas preto e branco na época dela, hoje tem colorido, não sei o quê. Aí sai do mar a mãe do cara, aí fica esse espírito num fio dental, cara. Meu Deus do céu, que vontade! Mas isso que eu falo, meu, isso é coisa de cara que nunca comeu gente. Ah, vai te foder? Cara, pô, quero ver ter uma mulher aí com 50, 60 anos aí, gata pra caralho, assim. É muito difícil, cara. Isso é, eu tô dizendo, os caras que acham que não valorizam, acham que tudo tem que ser feito laboratório aí, meu, isso é do caralho, meu. Bom, acho que é disso que os sonhos são feitos, né? A decepção by Robson, né, cara? Comer gente. Mas a Maitê Proença tá lá, ó. Minha vizinha.